meu segundo grau completo, tenho 4 anos de curso de inglês, 6 meses eu morei em Londres, tenho intercâmbio, trabalhando no Jornal Estado de São Paulo, trabalhando no Jornal Primeira Mão. Estou aqui por causa do destino, não consigo parar, senhor. Não consigo. Você acha que vai conseguir parar um dia? Ou... Não, eu acho que eu não vou conseguir parar nunca mais. O que você espera da sua vida? Não espero mais nada. Lembro do mano, vulgo pé chato. Levou vários tiros e amanheceu no buraco. O servo adiantou, sua mãe infartou, não aguentou. É triste, parceiro, levar os moleques embarcados no mesmo destino. Esse é o caminho da ostentação, pura ilusão, irmão. Segurado no ML, eu jogado em qualquer detenção. 10, 15, 30 anos de reclusão, não é fácil não. As horas, os dias se arrasta em câmera lenta, estrutura sua alma, testa sua paciência. Muitos vão à loucura ou se embernem em várias carreiras de cocaína. Parece uma boa saída, mentira. O diabo veio somente pra roubar, matar e destruir sua vida. De verdade que foram embora, mas deixou saudade. Amigos de todas as horas, baladas, mulheres e drogas. E assim que vivíamos com intensidade, mas nenhum de nós conhecia a verdade. Uma vida de ilusão, muitos se foram sem salvação. Escute aí, parceiro, esta é a hora. Se entregue a Jesus antes de ir embora. Hoje eu vejo, tudo é vaidade. Somente Jesus te ama de verdade. Aí truta, só existe uma saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O número de usuários ultrapassa 1 milhão no país. 300 mil dos usuários morrem em menos de 5 anos. Até a morte por traficantes ao ser pego furtando dentro da comunidade do Mandela. Sem família por perto, seu único sonho era ser como seu pai, bombeiro. Mas e agora? Mais um para a estimativa? Para muitos a opinião está formada. Esta é a realidade do Brasil. Mas até quando? Ainda há tempo de ajudar na luta contra o crack, pois este é apenas o começo do fim.